preço é alto e a caminhada longa não pode parar. Busquei em Deus a força plena pra continuar. Na paz de um barco à vela, ao sabor do vento. Sem revés, sem estresse, sem rancor, sem tormento. Ficou pela estrada, toda a bagagem das costas. Frustrações, ilusões, conquistas e derrotas. Já me senti rejeitado, aceitei e fui negado. Vivi que o tempo perdido jamais será encontrado. Me entorpeci, achei que era liberdade. Minhas mentiras falsificaram a verdade. Acumulamos fatos que não podemos mudar. Quem dá poder ao passado perde o poder de sonhar. Eu quero as folhas em branco de uma nova história. Que a esperança do futuro ocupe a minha memória. Leve força e paz, leve amor e coragem, leve a vida, leve e suave. Me sinto tão leve, suave como o vento. Leve, suave. Me sinto tão leve, suave como o vento. Leve, suave. O meu alívio é carne, sangue, pão e vinho. Dos atalhos pra conhecer o caminho. Espinhos me ferem, denunciando a fraqueza, mas servem pra sufocar e resignar a soberba. No vale das vaidades, cada qual com seu gigante. Levante o semblante, não se espante, somos decepcionantes. Você vai se trair, saiba se perdoar. Leve somente o que os seus ombros podem carregar. Eu não sou quem minha mãe planejou, quem o mundo julgou e o povo rotulou. Eu apenas sou quem ouviu o louvor e as mãos levantou quando o mestre chamou pra viver. Para de se esconder, ao amor se render, deixar de sobreviver. Encontrei a paz que excede a adversidade e me faz cada vez mais leve e suave. Me sinto tão leve.